coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Os deuses desafiar. Alma, carga, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. A equipa do Universo 6 finalmente apresentou o seu guerreiro mais poderoso, o assassino Heat. Vegeta defrontou-o assumindo a forma de super guerreiro azul. No entanto... Contra a técnica de salto no tempo usada por Heat, parece que a equipa do Universo 7 não tem grandes hipóteses. Mas... apanhei-te! O limite do teu salto no tempo não é de 1/10 de segundo? Pois eu consigo prever os teus movimentos logo após esse 1/10 de segundo. Por isso, temos pena. Então é isso que estás a fazer. Vais lutar a sério contra mim? Vou usar todo o meu poder. Ora então, vamos lá! Contra-ataque com o aumento do salto no tempo? Irá Son Goku usar a nova técnica? Vamos lá! Desculpa a demora! Aquele idiota conseguiu prever os movimentos dele 1/10 de segundo? Não pode ser assim tão fácil! E é tão idiota, não se estás a perceber, que vai revelar o segredo ao adversário! Achas que fizeste bem em revelar-me o teu segredo? A partir de agora, posso movimentar-me de forma imprevisível. Não! Não é assim tão fácil alterares a tua reação natural em tão curto espaço de tempo. Mas será que consegues acompanhar a minha velocidade? Aquele tipo é incrível! Consegue lutar ao mesmo nível do Son Goku, o Super Guerreiro Azul! Queres mais? Então, desististe de saltar no tempo? Este é o meu limite atual de tempo. Vá, vamos lá, Heat. Usa o salto no tempo. Thank you. Então, o salto do tempo não era invencível? Pois, ao que parece, deixou de ser. Este é o meu Son Goku. Oh, invejosa, o mérito do Son Goku é todo meu, hã? Aquele imbecil usou o meu combate para observar todas as reações e movimentos do Hit. Então vais-te render? Foi impressionante! Também sabes gritar para aumentar a tua força! Estás a perguntar à pessoa errada. Isso quer dizer que vamos perder? Tu estás a dizer que o Universo 6 vai ser derrotado? Calma. Não me parece que isso vá acontecer hoje. É isso mesmo. Continua a dar-lhe forte e feio. Então, é esta a tua energia? Está tudo bem? Podemos continuar? Son Goku! Feito! E o vencedor, é? Espera! Eu ainda não terminei! Eu não acredito! Afinal, ele estava a aumentar a sua energia com aquele grito. Nem pensar. Ele continua a manter a mesma forma. O que queres dizer com isso? O It está a imitar a forma como o Son Goku acumula energia para se transformar. Eu não consigo transformar-me e acumular a minha energia como vocês, os poderosos guerreiros do espaço. Mas há um método ao meu dispor que me permite tornar-me muito mais forte. Que método é esse? Aperfeiçoamento, miúdos. O que é que estás para aí dizer? Vê lá se entendes. O It consegue aperfeiçoar-se e ficar mais forte em muito pouco tempo. Aperfeiçoamento. Sabes uma coisa, Son Goku? Eu nunca tinha pensado nisto antes. Porque nunca tinha sentido essa necessidade. Mas depois de te ver, fiquei a pensar que eu também podia melhorar a minha técnica. E assim consegui aumentar o salto do tempo para 0,2 segundos. Aumentou o limite do salto no tempo? Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Thank you. Muito bem! És o maior! Bom trabalho, It! Agora só tens de desferir o golpe final! Finish him! Caramba! Estás à espera do quê? Dá-lhe! Vamos, levanta-te. Tu tens a certeza disto? Eu consegui aperfeiçoar-me por tua causa. Podemos recomeçar, porque estamos quites. Maldito seja, Zita! Até estás a desobedecer-me, filho! Esta posição é melhor para libertar toda a minha energia e atacar-te com todo o meu poder. Prepara-te, Son Goku. Era o que eu esperava. Os últimos golpes provocaram bastantes danos. Não vou aguentar muitos mais ataques destes, mas bastam alguns ataques para eu prever os 0,2 segundos da técnica do salto no tempo. Mas ele está a sair do quê que eu percebo? Aumentar o nível de energia durante um combate é uma característica dos guerreiros do espaço. Não suporta um fanfarrão que consegue reunir ainda mais energia do que nós. Estás a olhar para este combate de forma errada, Son Goku. Explica-te! Tu estás a pensar que ainda consegues aguentar mais alguns dos meus golpes, mas estás totalmente errado. Enquanto suportas os meus ataques, vais tentar perceber que golpes farei depois do salto no tempo. Mas eu continuo a aperfeiçoar-me. Nunca irás conseguir contra-atacar o meu salto no tempo, porque eu consegui aumentá-lo para 0,5 segundos. Impossível. Pensava que só o Son Goku é que era capaz de juntar mais energia do que o adversário. Como é que ele vai derrotar alguém que consegue fazer o mesmo que ele? Árbitro? Sim? Matar vai contra as regras, certo? Sim. O que é que eu faço? Parece que o Son Goku não vai poder assumir a derrota. Son Goku! Ei! Ei! Inacreditável! Espera lá. Estás assim tão obcecado com a vitória? Nada disso! O quê? Isto assim não seria um final de combate muito justo. O que queres dizer com isso? Não é que eu esteja a tentar guardar isto só para mim, mas ainda não está perfeita. Eu precisava de mais tempo para a aperfeiçoar, porque eu queria mostrá-la ao Bills quando nos voltássemos a defrontar. Ei, tu sabes do que é que ele está a falar? Uma técnica incompleta. Tenho menos de 10% de hipótese disto resultar. Se eu falhar, corro o risco de ir desta para melhor e de não voltar. Mas não importa! Acabou! aquele nível de energia, não acredito. Ele consegue transformar-se em algo ainda mais poderoso do que o Super Guerreiro Azul? Incrível. Mas o que é que virá a seguir? Heat, ataca agora! Não podes deixar acumular mais energia ou derrota-te! Não fizes espetáculo e ataca! Se consegues ficar mais forte, então eu também consigo ficar mais forte. Son Goku, estou ansioso para perceber até onde é que tu e eu vamos conseguir chegar. Vai ser muito interessante. Ele fala como um verdadeiro lutador de artes marciais. Para quem é tão calado, ele até está a falar demasiado. É a reação que o Son Goku provoca nos adversários. Técnica de Kaibe! Deu resultado! O poder do Super Guerreiro Azul combinado com o poder da técnica insuperável de Kaibe! Se isto tivesse corrido mal, teria perdido o controle da minha energia e isso seria a minha morte. Mas parece que consegui controlá-la na perfeição. A técnica de Kaibe é o meu trunfo para esta luta. Técnica de Kaibe? Essa desconheço. Sim. Duplica a energia, a velocidade e todas as minhas capacidades de combate. Aprendi esta técnica há muito tempo com o mestre Kaibe. Oh. Aqui vou eu! Estou aqui! Estou aqui! Eu não acredito. Eu não o consigo ver. Como é que é possível? Ele estava a tentar usar esta técnica em mim. Oh, maricas, tu achas que ias ficar em apuros se ele usasse esta técnica contra ti? É claro que não. Então explica-me lá do que é que estavas a falar. Estou a pensar que se ele já tinha uma técnica destas, porquê é que ele não usou mais cedo? Dizes isso porque não sabe o que apanhar com a técnica do Kaibe em cima. Kaibe liberta toda a nossa energia, mas aumenta muito a capacidade do combate. Hã? Combinar uma técnica destas com o Super Guerreiro Azul, que já consome demasiada energia, ele pode acabar por morrer de exaustão. Por isso é que ele deixou de usar esta técnica há muito tempo. É demasiado perigosa, até para um Super Guerreiro. Mas eu agora já sei como é que funciona. O poder da Super Guerreiro Azul precisa de força controlada e de uma mente calma para conseguir controlar o nível de energia. Maldito! Você está sempre à minha frente. É incrível este aumento de energia. É absolutamente extraordinário. Mais à frente do que essa tua técnica de salto no tempo, Hit. Acho que não vou aguentar muito tempo esta técnica. Está na hora de acabar! O Son Goku! Raios! Ele ainda não me mostrou todo o seu poder. Finalmente consegui fazer-te sorrir, Hit. Quer ver essa técnica de assassino frio e impiedoso? Mas eu vou acabar contigo. Custe o que custar. No próximo episódio de Dragon Ball Super, o torneio chega ao fim. Quem será o vencedor? O Bills ou o Champa? Não percam o próximo episódio, porque nós também não!